voz. Nada é impossível por amor e por nós. Eu sei. A vida cobra sua postura e quer mais. A luta é constante e a guerra nos faz. Um batente guerrilheiro por amor e por paz. Se procura sua vitória e não olha pra trás. Por amor, por nós, deixa com nós. Sou manifesto, Joe. E por amor me emocionei. Eu canto pro mundão e nunca abandonei. Talvez foi bem melhor assim, o tempo foi maestro. Mostrou quem tá comigo, mostrou que eu tava certo. Ninguém quer ser otário, morrer no anonimato. Taxado no descaso, mais um preto fraquejado. O ilha lá do leste eu sou, represento, eu vou que vou. A banca é Soul Life, então respeita, morô. Não é à toa que nós tá nisso não. A Milituque, né não, isso pra nós é missão. Ojão, aqui faz com o coração. Revelação da perifa pro Brasil, pro mundão, se acredita. É som de preto mesmo, sou rap, sou guerreiro. A luz que me protege vem de Deus, meu parceiro. Na trajetória, vários loucos que ficaram. Morreram, foram presos, ficaram no passado. O sonho nunca morre, apenas adormece. Vai moleque, pode crer, na melhor hora cê consegue. Nunca foi tão fácil prosseguir, desistir porque força pra vencer, tem que ter, liga aí. Nada é impossível por amor e por nós. Eu sei. A vida cobra sua postura e quer mais. A luta é constante e a guerra nos faz. Um batente guerrilheiro por amor e por paz. Se procura sua vitória e não olha pra trás. Por amor, por nós, deixa com nós. Sonhos, plantamos, corremos atrás. Mostramos que é mais, que o rap quer mais. Há quem duvida que os moleques já cresceram com a mente evoluída. Eu canto pra vencer, nós faz é rima. Família tá unida, levanta a mão pra cima. É foco na missão, demos voz pra perifa. Nós somos pretos, somos gueto, guerreiros. Juntos por um ideal, rap nacional. É trilha pros moleques que é zica. Que mesmo sem ajuda acredita em uma melhor vida. Ninguém espera mais, agora corre e faz. Junta, bola os planos, chama os mana, fuga de Alcatraz. Rap tá no morro, o rap tá mais alto. O rap toma conta dos falantes no asfalto. Não dá pra negar, se pá não dá pra conter. Sou rap nacional, se liga aí. Sei que você sonha, então solta sua voz. Nada é impossível por amor e por nós. Eu sei. A vida cobra sua postura e quer mais. A luta é constante e a guerra nos faz. Um batente guerrilheiro por amor e por paz. Se procura sua vitória e não olha pra trás. Por amor, por nós, deixa com nós. Sei que você sonha, então solta sua voz. Nada é impossível por amor e por nós. Eu sei. A vida cobra sua postura e quer mais. A luta é constante e a guerra nos faz. Um batente guerrilheiro por amor e por paz. Se procura sua vitória e não olha pra trás. Por amor, por nós, deixa com nós.